Capítulo 11. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá e Benjamim 180 mil escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel, em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor, e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém, e para a defesa edificou cidades em Judá. Edificou, pois, a Belém, a Etã, e a Tecoa, e a Betzur, e a Socó, a Adulão, e a Gate, e a Maressa, e a Zife, e a Adoraim, a Laquis, e a Zeca, e a Zorá, e a Ajalon, e a Hebron, que estavam em Judá, e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou estas fortalezas, e pôs nelas capitães e armazéns de víveres, de azeite e de vinho, e pôs em cada cidade pavéses e lanças, fortificou-as grandemente, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Também os sacerdotes e os levitas, que havia em todo Israel, se reuniram a ele de todos os seus termos, porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes, para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizera. Depois desses também, de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Por 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si, por mulher, a Maalat, filha de Jerimote, filho de Davi, e Abiaeu, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu filhos, Jeús, Samarias, Esaã. E depois dela tomou a Maaca, filho de Abisalão, esta lhe deu Abias, Atai, Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Abisalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe e líder entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. E usou de prudência e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou muitas mulheres.